Salvador, bom dia, Rio 5973, próximo ao ponto Esperando 10, pronto para decolagem. Rio 5973, bom dia, mantenha o ponto de espera, como pista impraticável devido à colisão com o pássaro com a última aeronave que decolou, aguarde vistoria de pista. Relativo, mantenha o ponto Esperando 10, 5973, mantenha a sua expectativa. Rio 5973, autorizado ali, AIMA, TYZ. Ali, AIMA, TYZ, 5973. 973 ao alinhar, decolagem autorizada, pistola 0, vento 150 graus, 089. Livre alinhar e decolar a cabeça 190, 5973. Rio 5975 autorizado a alinhar e manter pistola zero. Falei você, Rio 5975. Rio 5973, decolado, zona 7, chame controle Salvador em Uno, 198. 198, bom dia. Rio 5975, decolagem autorizada, pistola 0, vento 150 graus, 069. Rio 5975, decolados 2-0, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198, gato, bom dia. Sierra Golf, autorizado o acionamento na base de ponte pronto para o táxi. Estacionar, reportar para o táxi, Sierra Golf. Romeu, hotel Juliette Serra, Torre Salvador. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Vixe, Mike Serra Golfo, reporte na Romeu para ingresso. Bono 092, avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 40 graus, 099. Gente, voo 1092, baixou e travou na sua livre pouso. Mike Serra Golfo autorizado a alinhar e manter pistona 107. chegar no checkpoint, tá bom? Do Mike Sierra Golf, fez algo com o gol na curva. Deixa eu lá de coordenação, Mike Sierra Golf. Sierra Golf, autorizado a decolagem pista 17, vento 150 graus, 10 nós. Decolagem, Mike Sierra Golf. O meu Mike Sierra Golf, decolar 234, chame controle Salvador em 119, decimal 8, um bom voo. 198, obrigado. Sorry, pode confirmar a frequência do solo no 092? 12, 1 decimal 1 no 092. Faz um bom. Hotel Juliette Serra, autorizado táxi, reporte na Taxa Iótica, só no ingresso. Hotel Juliette Serra, autorizado a alinhar, reporte pronto para decolagem. Rádio Linha de Sierra, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 50 graus, 10 nós. Sierra. Salvador, muito bom dia, Sierra 9970, vai se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Sierra 9970, autorizada a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 109. Autorizada a alinhar e decolar da 10, 9970. Decolar 239, reporte através do farol de Itapuã para transferência até o Juliette Serra. Vai, reportar através de Serra. Geral 9970, por determinação do controle, após a decolagem, mantenha a proa até suba restrita a 4 mil pés. Ok, vai manter a proa de decolagem restrita a 4 mil pés. Foi o que entendeu o Geral 9970. Confirma? Confirma, mantenha a proa até 4 mil pés, federal 9970. Ok, vai decolar e manter a proa e restrito 4 mil. Vai iniciar a decolagem, federal 9970. Gente, hotel Juliette Serra, transfere o controle em 19.8, mantendo referências visuais, bom voo. 198, Serra, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo no 759, ponto esperador 10, pronto. Voo no 759, bom dia, autorizando alinhar e manter, pista no 0. Ali mantém no 10, voo no 759. Zulu Charlie Mike, confirme. Confirma. Papa Romeu Zulu, Charlie Mike, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Geral 9970, decolar 241, no chame controle Salvador em 1-19-8, no voo. Controle 19-8, Geral 9971. 759, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus e no zero nós. Tem decolagem iniciando o golo 759. Romeu do Lucharli Mike, autorizado o táxi, reporte na Papá para ingresso. Show, eu vou no 649, ponto espera, dá um zero, pronto. Show, Uno 759, decolado 244, chame controle Salvador em Uno, Uno 9, decimal 8. 198, bom dia. Uno 649, bom dia, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e mantém, Uno 0, 649. Uno 649, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, Uno 0 nós. Livre decolagem, Uno 649. Torre Salvador, bom dia, Azul 2783, ponto de espera, Uno 0 pão. Azul 2783, bom dia, após a rolagem no 737, pegou autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinho e mantém, não, no zero, pode passar em novo, Azul 2783. Azul 4234, ponto de espera da 10 pronto. Azul 4234, mantém o ponto de espera. Mantém. Uno 649, decolado 47, chame controle Salvador em Uno, Uno 9, decimal 8, meu voo. Controle, vale 19 e 8, boa. Zulu, Charlie, Mike, Torre. Confirme, decola a partida, papá. Sente autorizado a alinhar e manter reporte pronto. Zulu Charlie Mike, decolagem autorizada, pista 17, vento 150 graus, 10 nós. Caso 2783, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Livre decolagem, azul 2783. Zulu Charlie Mike, decolado 248, reporte no através do farol de Tapuã para transferência. Tapuã, Tapuã, Mike. Azul 4234, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém na pistão no zero, azul 4234. Farol? Aí é negativo. Afirmativo. Sente Zulu Charlie Mike da presente, transfere controle de Salvador em Uno, 19 decimal 8, mantendo referências visuais, morrou. Grato, 198, Mike. Azul 2783, decolado 50, chame controle Salvador em Uno, 19 decimal 8, morrou. Obrigado, já volto, 198. Azul 4234, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 150 graus, 09 nós. Livre decolagem no zero, azul 4234. 2223 está próximo ao ponto de espera da 10. Passarelo 2223, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizada alinhar e manter pistão no zero. E manter no zero, 2223. Azul 4234, decolado ao 52, chame controle Salvador em 1, 19, decimal 8, mão rolo. 198, boa, 4234. 300. Passarela 2223, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 50 graus, zona 0 nós. Livre decolagem 223. Passarela 223, correção 2223, decolada 55, chame controle Salvador em Uno, onda 9, decima 8, meu voo. Decima 9, 8, boa quarta-feira. Torre Salvador, bom dia, Azul 4981 e Elétrico 90. Azul 4981, bom dia, reporte passando do marcador externo, baixado e travado, ajuste 1020 agora. E 20 chamando externo. Passou externo, campo à vista, Azul 4981. Azul 4981, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso, 10, Azul 4981.